Alô? Infelizmente não posso atendê-lo agora, porque estou vendo meu filho na televisão. Deixe o seu recado após o sinal. E se for você, meu amor, volte para mim. Volte, pelo amor de Deus.